Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que salgareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos capítulo 9 e verso 50. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar os amados irmãos para amanhã. Nós estamos no nosso templo sede. Temos dois momentos muito especiais. Nós estaremos das 7 da manhã até as 9, 9:30 da manhã, numa consagração com os levitas da casa de Deus. Os irmãos que fazem parte de corais, de conjuntos, de grupos, você é músico, é o momento em que nós vamos estar orando e nós estaremos ali com muita alegria, juntos, nessa grande campanha de oração. Na verdade, eu quero convidar toda a igreja, todos nós somos cantores, nós cantamos, uns cantam em corais, outros, e aqueles que cantam vindo junto com a igreja. Toda a igreja pode vir, mas especialmente há um trabalho específico voltado para os líderes, para aqueles que fazem o louvor. E também, no subsolo, estaremos dando início ao trabalho do Departamento da Melhor Idade. 9 horas da manhã, nós também estaremos ali, falando a palavra. Todos os irmãos estão convidados a participarem. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, quando falta sal em uma comida, costuma-se dizer que ela está sem sabor, pois o sal realça o sabor dos alimentos. É exatamente essa a diferença que os cristãos devem fazer no mundo em que vivem. Deus quer que cada um de nós, pequenos grãos de sal, sejamos um tempero importante da sociedade. Você já pensou um pouco a respeito dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos? Como Deus poderia usá-lo como sal na vida deles? Será que há pessoas que não conhecem Jesus morando perto de sua casa? Será que há alguém passando por dificuldades e sofrimento? Deus nos coloca em um bairro, Deus nos coloca em uma comunidade, coloca-nos no emprego, numa escola, numa igreja, seja onde for, para ser sal e proporcionarmos mais sabor na vida das pessoas. Quando Jesus nos diz para sermos sal e luz no mundo, Ele estava nos desafiando a mantermos contato com os incrédulos. Muitos cristãos se afastam tanto dos não cristãos que às vezes nem sabem como se relacionar com eles, tornando-se extremamente seletivo. Se o sal não for misturado no alimento, não terá efeito. Se a luz não tiver contato com a escuridão, ela não vai iluminar. Os ensinamentos de Jesus foram compartilhados para sermos obedientes. Sem obediência a Cristo, você desejar ser sal e luz neste mundo, você pode fazer a diferença. Você pode fazer com que alguém possa compreender o grande plano de salvação. Cuidado para não salgar demais a relação com as pessoas com quem você convive. Vai incorporando o tempero aos poucos. Não tente parecer perfeito diante dos seus vizinhos. Todos nós falhamos. Todos nós somos limitados. O testemunho da sua vida certamente é e será muito importante. Muitos não leem a Bíblia, mas eles leem a Bíblia que é você, crente, você que é cristão. viver o amor e o perdão, assumir as fraquezas e buscar a força em Cristo, são atitudes que dizem muito aos outros. Ser sal no mundo significa viver a nossa fé e aplicar os princípios de Deus à nossa vida e falar a respeito do nosso Salvador. O nosso lar pode ser uma referência na nossa vizinhança entre amigos e conhecidos. O sal é uma coisa útil. Se perder o gosto, como é que você poderá dar gosto de novo? Tenha sal em vós mesmo e vivam em paz uns com os outros. Tenho ouvido muitos nomes, nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz, mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto, precioso nome. Eu quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e Altíssimo Pai que estás nos céus, nós te somos gratos porque tu usa meios normais do nosso dia a dia para nos passar grandes ensinamentos. Tu fala de sal, tu fala de sabor, tu fala de luz, de claridade, e isso, Senhor, todos temos acesso. Muito obrigado, porque quando na construção do nosso corpo, tu nos deste o paladar, e nós sabemos diferenciar o que tem sal e o que não tem. No mundo espiritual, eu creio que não seja diferente. Eu estou clamando a ti nesta manhã, para que pessoas que estejam conosco orando, que estão fazendo a sua análise, que estão vendo, ó Deus, aquilo que realmente está acontecendo no seu dia a dia, no convívio familiar, nos relacionamentos, no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade. Senhor, que realmente possam examinar-se, realmente tem sal, tem luz na sua vida. Pai, nós pedimos força, graça, para que essa pessoa possa tomar posição nesta manhã e passar a viver novidade de vida e influenciar o meio onde ela está vivendo. É a minha súplica diante de ti. Abençoe os milhares de ouvintes, os irmãos, as irmãs, que todos aqueles que nos ouvem possam ser alcançados pela tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém.